culpa é tua, Micael. Quem mandou? Outra! Será que você chegou voando? Mas eu não vi asa, tá linda, viu, rapaz? Me belisca, pois estou sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te ver e se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Canta com a suíte, vai! Oh, quem mandou você, meu? Quem manda ser? Conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. E aí? E quem mandou? Quem manda ser linda desse jeito? Quem manda conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Que dá um beijo agora, hein? Isso é suíte 14, rapaz. Eu falei, sensação. Será que você chegou voando? Mas eu não vi asa sem você. Me belisca, pois estou sonhando. E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar. E se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Vocês já estão cansados, eu tô a fim de arrochar. Levanta a mãozinha, levanta a mãozinha. E quem mandou você? E quem mandou? O povo do Maranhão provou que não é feito de açúcar, rapaz. Povo gostoso. Chega, não precisa mandar mais ninguém. Vem. E quem mandou você? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu gosto muito bem. Chega, não precisa. Um beijo agora. Hey. O nome dele é Yuri Lima. Quem perdeu, que chore. O homem que maltrata o coração.